Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena, e volta ao sertão. Beber água da fonte que canta, que se levanta no meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa no peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça, do alto da serra e a fonte a cantar. Chua, chua, e as águas a correr. Chue, chue, parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também. A lua branca de luz prateada fez a jornada do alto do céu, como se fosse a sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéu. Quando esta luz da altura distante, o loiro ofegante no poente a cair, dai-me esta trova que o pinho disser, que eu volte pra serra, que eu quero partir e a fonte a cantar. Chua, chua, e as águas correr. Chue, chue, parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também, e a fonte a cantar. Chua, chua, e as águas correr. Chue, chue, parece que alguém cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também. Mira, valeu.